sorriso me mata desejo. Cadê o seu ser? Seu rosto perfeito no meu pensamento e meu universo. Melhores momentos. E meu universo. Melhores momentos. E meu universo. Melhores momentos. Nem que eu gaste meu último cigarro sozinha dentro do meu carro. Eu não vou me delar o porquê, nem as paredes do meu quarto. Fala pra mim. O coração sente, os olhos dizem, e o silêncio significa situações entre meias palavras, mas se entende quanto menos se explica. Saudade. Desfica. Seu corpo. Faz dor.